Saudade atormentar os teus dias tristões vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri assim quando o céu perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados, doridos. Corri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor e é quando o céu perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados, doridos. Sorri, vai mentindo a tua dor, que ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz.